Os Espíritos dizem que o amor das mães é o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na Terra. É o amor incondicional. Então, beije sua mamãe. Quem aqui lembrou-se, sem ter visto, das flores no dia de hoje? Levante a mão, por favor. Duas pessoas? Três? Das rosas, sem ter visto nenhuma rosa. Lembrou-se que existem rosas no planeta. Por isso que está todo mundo com depressão. Quem aqui lembrou dos passarinhos? Quem se lembrou das praias do Ceará ou das praias de outro lugar? Obrigado. Então, tá bom, tá bom. Pode deixar que já tem aqui. Divaldo Franco estava viajando pela Europa e chegou no aeroporto na Holanda. E um amigo foi buscá-lo com o carro, pegou o Divaldo. Eles foram para uma cidade vizinha onde seria feita a palestra. Só que era plena manhã. A palestra só era à noite e a viagem muito curta, de pouco mais de uma hora. Divaldo estava com um companheiro no carro, enquanto ele estava naquelas estradas bonitas da Holanda. Divaldo, de uma hora para outra, fala: pare o carro, pare o carro. E o amigo: o que foi, Divaldo? Pare o carro, por favor. Ele para o carro e Divaldo abre a porta. Eles estavam diante de um verdadeiro mar de rosas amarelas. Divaldo se encanta com aquilo, entra naquele roseiral. Aquele perfume envolvente, ele fica em estado de êxtase e vê sua mentora Joana aparecer e lhe dizer: Divaldo, as rosas são a assinatura de Deus na sua obra. Divaldo fica emocionado, passa alguns instantes e retorna. Quando chega no carro, está o amigo sentado no meio fio com as mãos na cabeça, chorando. Divaldo diz: o que foi, amigo? O que aconteceu? Divaldo: eu moro aqui há 10 anos e esse trajeto eu faço todos os dias, é meu caminho do trabalho. E eu nunca, Divaldo, eu nunca parei para admirar as rosas. Nós somos assim. Passamos a vida correndo, se atropelando e não aproveitamos. Chegar no mundo espiritual, a pessoa vai perguntar: Nazareno, foi o que você fez na Terra? Me preocupei. Só o que a gente faz é se preocupar. Então está presente e a gente só se fixa no negativo. Se encontrar com um amigo, ele foi para aquele churrasco de confraternização e tal, aquele almoço maravilhoso, passou a tarde com os amigos, no caminho de casa à noite vai pela calçada e dá uma topada. Se você ligar para ele e perguntar: meu amigo, como é que foi o seu dia? Terrível, levei uma topada horrorosa. E o dia maravilhoso que você teve, você já esqueceu? Então nós somos assim, nós fixamos o nosso olhar no lado negativo da vida. O Espiritismo vai nos ajudar a compreender esse fenômeno dessas catástrofes, esses problemas que vemos na humanidade. Vamos lá estudar na lei de destruição. Os Espíritos dizendo que o que nós chamamos de destruição nada mais é que transformação. Que tudo se transforma para melhorar. E que através desses fenômenos Deus faz a humanidade avançar. Em apenas um ano, em pouco tempo, que talvez levasse décadas, séculos, para se suceder. Então o Espiritismo vai nos permitir olhar com outros olhos para a vida, para o planeta. Então a ansiedade vai gerar muito problema. E Jesus já nos advertia, dizendo: não vos inquieteis com o que hei de comer ou de vestir. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu mal. Meu psicólogo disse: não se preocupe, na segunda-feira, do dia do problema, você vai receber inspiração para resolvê-lo. Não adianta ficar chorando de véspera, preocupado. Olhai as aves do céu. Elas não juntam nem amontoam em celeiros, mas o Pai que está no céu provê o seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros? Olhai os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam. E eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva, que hoje nasce e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais vós, que são seus filhos amados, homens de pouca fé. Jesus nos convidava para confiar na providência divina. Então, quando verdadeiramente